1281, foi na Pro de Bridge. Pro de Bridge, 1281. Prossiga. Centro eficiente, mantém o nível 360, permanece IADA na posição bridge 12655. Guarde. Center of Italia, 672, good morning, level 380. Skycard 8, maintain flight level 380, at position Calvo, Charlie Alpha, Lima, Victor Oscar, call 126, decimal 55. Salvador, aqui é o Golf Uniforme Juliette, bom dia. Golf Uniforme Juliette, bom dia, prossiga. É, eu solicito a autorização do repórter da aeronave que está aqui no pátio 3 para o pátio principal, posição do número 9. Aumenta agora 31 milhas. Chame para ingressar no principal. Positivo na interseção com a Juliette, chamarejo. Bom dia, 35557, livre, a decolagem da ano zero. O vento é 220 graus, com 2 nós. 5557, decolada aos 22, chame o controle 198, boa viagem. 198, um bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, aos 5557 da Trip, decolou na Cisco. Bom dia, 5557, contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. Na saída da EL 360, você poderia coordenar a proa de Mortimer? Tentaremos, aguarde. Ok, obrigado. Itália 680, call Brasília 1273, 123, decimal 0. Dip 5557, Voi Bridge. Vai Voa Bridge, o 5557, obrigado. Ono, bom dia, está livre a decolagem da Ono Zero, o vento Ono 90 graus com 49. A gente decola para o Ono Zero, vou com o Ono 61. Uniforme Juliette, aeronave rebocando aí no pátio 3, está autorizado. Ingresse já no pátio, portão 9. Positivo, Golfo Uniforme Juliette na sua escuta. Muito obrigado. Nada. Brasília 12655 12425 8055 12655 12425. Papa Índia Zulu Alfa, Brasília 12655 12425. Chame o controle. É em 19-8, boa viagem. Obrigado, bom dia, 19-8. Oi, bom dia, gol 1161, decola, você escuta? Gol 1161, tá com a data, meu nível 360, cita da EL. Da EL 360, obrigado. Beleza. Direita Leda, obrigado. Solicitação do Centro Brasília, mantenha a proa de bridge. 7, Recife 1251, secundária 3395, bom voo. 1251, 13395, bom dia, bom trabalho. Centro Recife, bom dia, é o 5557 da Trip, transfere. O azul 5005, afio, identificação, manter o nível 360. Tocando, vai manter o 360, 5005. O Trip 5557, afio, identificação, sub, manter o nível 360, na Pro de Bridge. Solicita possibilidade de ascensão ao 380 e pro coordenar, por gentileza, pro de Bravo até o Zulu. Autorizado, subir para o nível 380, 35557, mantenha o pro de Brit, aguarde. 380 aguardando, aguardando o BHC, obrigado. Salvador, é o gol uniforme do Jet, considera encerrado o rebote, está livre. Ok, o Golf uniforme Juliette, bom dia. Bom dia. Desculpa, a primeira, qual que é, por favor? 125, 1. 351, bom dia e muito obrigado, amigo. Boa. Boa, boa. Bom dia, Gol 1161, transfere Rua Leda. A presença. 1161, acione identificação, suba inicialmente para o nível 340. 340, pode voar. Bridge. Usado pro de bridge, gol 1161. 1161 pro de bridge. Center, good morning, 3143, flight level 380. Down 3143, Skokai Deck, medium level 380. Flight level 380, down 3143. Azul 4381, Skokai Deck, medium level 340. Azul 4447, chame Brasília, 12655, 12425. Secundária 124, decimal 25. Dan 8069, chame Brasília, 12655, 12425. Danza 500, Recife. A Lufthansa 500. Tower 500, level 380, at position Muta. Call 12655. Confirme e chama do Recife. É o gol no 161, tá esse 34, solicita 380. O gol no 161, no nível 360 disponível, permanece restrito nível 340. Ok, nível 340, 38 também está disponível, 380. Aguarde. Carlos. Passa 99 Brasília, 12655, 12425. Azul 4245, chame Brasília, 1273, 1230. Brasília, 1273, 1230. Uno 161, suba e mantém o nível 340, informa transposição de 1 hora, 2 milhas, está subindo para o nível 380, é um eco 190. Gol 1161 no setor eficiente, permanece restrito nível 340. Assim que possível, será autorizado para subir. Ok, 340, restrito, obrigado. Azul 5005, prossiga. Autorizado, do Pro de Brinde, Azul 5005. Prossiga. O gol 1161 será coordenado com Brasília, gol 1161. Azul 4195, Brasília 1273, 1230. Chame Brasília, frequência 12655, 12425. Azul 4381, call Brasília, 12655, 12425. Brasília, mantenha a proa de bridge. Yonza 504, call Brasília, 1273, 123, decimal 0. Restrita 3359, bom dia. 359, bom dia. Acione identificação, mantém o nível 360. Identificou, mantém 360 da 3359. Uno, dois, oito, um, chame Brasília, 12655, 12425. Vitor, Quebec, Bravo, Hotel Alfa, Sion, identificação, mantém o nível 430 na posição Calvo, chame Brasília 12655. Trip 5557, informe e número MAC mantém. O Gol 1161, número MAC Cruzeiro. É France 442, Skokai Delta, me chama Evo 380. S41, assim, a identificação até o nível 360. Autorizado, subir para o nível 380 com 241. Siga. 3359 de bridge. Lufthansa 500, call Brasília, 126-55-12425. Call Brasília, 126-55-12425. Azul 6955, Brasília 1273-1230. Azul 6955, Recife. Brasília 1273-1230. Do 4100 ACO, identificação, mantém o nível 320. Brasília 12655-12425. (124.25) Do 4100, vou na Pro de Sagaz, subo para o nível 340. (5095), ACO, identificação, subo manter nível 360. Azul 5095, muito frequente para 1288. Tempo 5/5, autorizado subir para o nível 360, azul 5095. Uno 1161, chame Brasília 12655, 12425. Do 5005, Brasília 12655, 12425. centro, da 3093, atingiu 380, bom dia. Então, 3093, bom dia, acionou identificação, mantém o nível subantênico 380. Atingindo 380, 3093.